mochiloso igual a mim. Só tenho safadinho e pegador. Só tenho o freio que tira onda. Só tenho o sonho de tudo, me dá de tudo, querendo ser eu mais estiloso igual a mim. Só tenho o safadinho e pegador. Só tenho o freio que tira onda. Só tenho o sonho de tudo, me dá de tudo, querendo ser eu. Eu te falei, eu sou um cara descolado. Eu sou um rei, eu tô na pista, tô ligado. Namorador, eu tenho todas do meu lado. Quem me conhece diz que eu sou um homem safado. Joga pra cima, vai! Mas o estilo é igual a mim. Só tenho eu, só pode ir pegador. Só tenho o treba que tira onda. Só tenho estante, tudo me vale, tudo querendo ser eu. Mas o estilo é igual a mim. O safado e pegador, o pleba que tira onda. Só tenho o estante, tudo me vende, tudo querendo ser. Quem tá solteiro só duro. Mas estiloso igual a mim. Só tenho o safado e pegador. Só tenho o pleba que tira onda. Só tenho o estante, tudo me vende, tudo querendo ser eu. Mas estiloso igual a mim. E só pode ir pegador. Só tenho o pleba que tira onda. Só tenho o estante, tudo me vende, tudo querendo ser eu. Segura a pinha. Eu te falei, eu sou um cara descolado. Eu sou um rei, eu tô na pista, tô ligado. Igual a mim. Só tenho sapatinho e pegador. Só tenho flavor que tira onda. Só tenho estante, tudo me vende, tudo querendo ser eu. Mas estiloso igual a mim. Sapatinho e pegador. Só tenho o flavor que tira onda. Só tenho estante, tudo me vende, tudo querendo ser eu. Mas estiloso igual a mim. Sapatinho e pegador. O playboy que tira onda. O estante, tudo me inveja, tudo querendo ser eu, mas estiloso igual a mim. O safadinho pegador. O playboy que tira onda. Mas estiloso igual a mim. Só tenho o safadinho pegador. Só tenho o playboy que tira onda. Só tenho o estante, tudo me inveja, tudo querendo ser eu. Chora, galera. Gostou? Faz barulhão aí!